Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José. Outra canção do fundo do coração que pede percepção pra esse momento de união. Reflexão pra poesia declarada que fala sobre vida, verdade, rua quebrada. Escuto que é perca de tempo, burrada, que é marra. Moda é foda, mas não abala. Pobres almas de mentes aprisionadas. Mas calma, pois quem vos fala busca libertá-las. Longe da ganância, busque conhecimento. Estude, repasse positivos pensamentos. Fortaleça seu espírito e tome um banho de chuva. Brinque, sorria com a molecada na rua. Como puro sentimento traz momentos felizes. Escolher o dia com amor é meu convite. E na simplicidade é base e voz do MC. E na simplicidade, parceiro, que vou seguir. E até o fim, decidi seguir pelo caminho estreito que eu acredito tenho como compromisso. As más bocas falam porque eu sou renegado e subo contra a maré que leva os descompromissados. Chega nas áreas, humildade não falta. Notícia nos jornais que entristece as quebradas. Que além do chão de terra, o que mancha é sua imagem. Morador estereotipado a parte da sociedade. Polícia, baculejo, sem respeito, desordem. Quem é que traz pedra, cano, ostentação e revólver? Lugar propício à produção de mazelas. Consequência de uma história brasileira que não é bela. Sofredor que meio a tempestade expressa sua dor, seu amor, suas verdades. Toca, rabisca, cria a partir do que sente. Sem fórmula, dica, manual, internet. E o hit do momento é Luan Santana. Nada por nada, desce dois dedos de cana. Expressões pasteurizadas pra multiplicar grana. Enfiada goela abaixo, via propaganda. E o rap é nocivo porque busca educar. É difícil aceitar, é mais fácil taxar. E não falo só de rap, falo de arte. Insurgência popular feita com sinceridade. Simples reflexões contra grandes abusos no mundo infectado por absurdo. E seu brilho e sorriso já me indica tudo. Tamo junto, vamos em busca de um novo mundo. O homem quer explicar o que não pode explicar. O homem quer superar o que não pode superar. O homem quer explicar o que não pode explicar. O homem quer superar o que não pode superar.